precisa de uma folha pra um pouquinho descansar. O vento está tão forte, ela se esconde numa flor. E eu fico só olhando como é que se faz o amor. A borboletinha perfumada quer brincar. E dentro de uma rosa ela se mexe sem parar. Depois ela se esconde bem no grande girassol. Lá dentro ela se aquece até de novo vir o sol. Se a gente acreditar, tudo de bom virá. É só você me dar um sorriso. Mãe Natureza, com todo carinho, a envolveu num lindo casulo de seda. E em pouco tempo, surgiu lá de dentro uma linda borboletinha. Que paz! Que maravilha! Que lindo! Voa! Voa, borboletinha! Você é livre e não mais vai parar! É isso aí, amiguinhos! Hoje também gosta das borboletinhas. Viva! Viva a natureza!